Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar um pouco sobre petianos voluntários do Grupo Pet Física. Quando ocorre seleção para novos integrantes do Grupo Pet Física, há bastante procura por parte dos estudantes. E em certas ocasiões, abre-se inscrição para estudantes interessados em participar do grupo como voluntários. São 12 vagas para estudantes com bolsa no Grupo Pet Física, mais o cargo de tutor, e o grupo só tem a ganhar quando aparecem voluntários. Esses petianos voluntários realizam as mesmas atividades dos outros petianos bolsistas, porém não recebem bolsa pelo Grupo Pet, mas podem receber outros auxílios, como o de iniciação científica. Geralmente, os petianos voluntários estão no grupo porque demonstram interesse em participar de um ambiente importante na graduação, com diversas atividades e projetos, pois querendo ou não, ser petiano é uma experiência única que ele vai levar para a vida inteira. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.